Tema Cana Verde. E vocês continuam na minha companhia, na companhia da Sylvia, na Rádio Arc-en-Ciel. E agora vou falar em francês. J'ai une petite dédicace qui est de la part de Thiago. De Thiago, pour sa maman, son oncle et son parrain. Et il m'a demandé à Marley Rodrigues as tábuas do meu caixão.

Com o tema Yolanda. E vamos continuar com o tema de Jorge Ferreira, A Lixa. Este tema é pedido da parte do Jerome, para a mãe, também para mim, muito obrigada. Um bom domingo de Ramos para vocês. Show.

vejo passar tão sozinha na rua. Cabelos soltos ao vento e nos lábios um sorriso. Os teus olhos são castanhos e o azul do teu vestido. Essa mulher que algum dia vai prender o meu coração. Oh Maria, és tão bonita, só quem vê é que acredita na mulher que vê passar. Ser Maria é ser fortuna, ter Maria é ter só uma, a mulher que hei de amar. Quando te vejo passar tão sozinha lá na rua, cabelos soltos ao vento e nos lábios um sorriso. Os teus olhos são castanhos e o azul do teu vestido. Essa mulher que algum dia vai prender o meu coração. Oh Maria, és tão bonita, só quem vê é que acredita na mulher que vê passar. Ter Maria é ser fortuna, ter Maria é ter só uma, a mulher que hei de amar. Só quem vê é que acredita na mulher que vê passar. Ser Maria é ser fortuna, ter Maria é ter só uma, a mulher que é de amar. Na Rádio Arcancel 96.2. Estou na minha companhia, na companhia da Silvia, no programa Metiri Fanson. E justamente vamos continuar com mais música e mais pedidos. E desta parte é fácil, porque é assim, é domingo, está assim um bocadinho de sol lá fora, vocês estão à escuta e eu vou tentar manter sempre boa música. E justamente fiquem mais um bocadinho comigo. Agora vai ser um pedido da parte, justamente, da parte da mãe, da irmã. E é para a Paula Pereira. Elas vêm por este meio desejar um bom domingo com muito amor e muito carinho. E vamos ouvir o tema de Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar

está um rico muito rico, lá embaixo está um pobre muito pobre. Lá em cima está um rico muito rico, lá embaixo está um pobre muito pobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. Gosto muito deste nosso tiro-lio, gosto muito desta nossa brincadeira. Está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem que estirinar. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem que estirinar. Sempre atarefado, carro novo encostado, sem dinheiro para gasolina. Carro velho anda sempre atarefado, carro novo encostado, sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso tiro-lino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lino, gosto de ver-lhar, brincadeira que acabar, fica lá com a madeira. Que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Lá em cima um governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Deve ser um governo cansudo, calhado e barrigudo, que precisa de uma enxada. Deve ser um governo cansudo, com calhado e barrigudo, que precisa de uma enxada. Gosto muito deste nosso tiro-lino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lino, gosto de ver-lhe a brincadeira que acabar, fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-lino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lino, gosto dele, bebe água, e quem dera que acabar, fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-lino, gosto. Isso mesmo, e ele gosta muito do tiro-liro e nós gostamos muito de dançar. Venham ter connosco, portanto, no dia 13 de abril, na sala de Mantição em Saint Jean de Blanc. Venham dançar connosco, venham passar um bom momento na nossa companhia e vocês sabem que podem comprar os bilhetes com antecedência, que são 15 euros. Depois no sítio serão 20. E sabem que há vários sítios onde vocês podem comprar. Vocês podem vir à Rádio Arcancel, tal como vocês podem ir ao restaurante O Tamariz, ao Penha do Monde, ao Mariano. Vocês podem ir também ao Cantinho da Nossa Terra, ao Grilo, o restaurante Assador Típico. Não falta sítios onde vocês possam comprar o bilhete e, portanto, já não há desculpa para vocês não virem. E ficamos à vossa espera. E como vamos continuar em música, porque só podemos viver assim, é que escutar música para nos dar um sorriso, vamos escutar Ana Castela, o nosso quadro. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto, vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, sem imagina o resto. E saudade que toma, conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser. Na

Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. C'est ça, direct sur mon site. Bien assuré, direct Approche, je me tiens tranquille. Je sais me tenir, je resterai subtil. À ce petit jeu, je suis le plus habile. À chaud tous deux de tequila, ce couvrage les sur les lèvres. Enivrant, j'en perds la tête, je perds la raison. Au bonheur, à chaud tous deux de tequila, le ginger, je l'ai sur les bras. Tu vois, tu me fais perdre la tête, perds la raison. Au bonheur. Tu sais tu es trop sexy, sexy, but I'm in my baby. Tu me rends loco, loco de toi ma jolie. Tu sais tu es trop sexy, sexy, but I'm in my baby. Et je suis loco, loco de toi ma jolie. T'es trop bonne, t'as fini par me faire craquer. Trop de clash, je vais t'accoster. Bien trop canon pour te laisser. T'es la plus bonne pour moi. La plus hot pour moi. Tes copines qui débutent, je les croise. Toi t'as déjà passé le niveau avancé. Dis-moi ce qui te plaît. Censure pas. J'ai ce que tu veux bébé, censure pas. Tu mets la pression, non ne censure pas. Chupa, chupa, le goût de ça. Stylé comme Jaja, t'as tué ça. Fresh, fresh, t'as mis sur mes doigts. Ton corps est torride, ouais, tu me mets la fièvre. À chaud tout de tequila. Ce couvrait, je l'ai sur les doigts. On y va, j'en perds la tête, je perds la raison. Oh, bonita. À chaud tout de tequila. Le ginger, je l'ai sur les doigts. Tu vois, tu me fais perdre la tête. Sexy, sexy, but I'm my baby.

vai, quem vai com Martim. E vamos continuar com o tema Mãezinha, do novo grupo de cá de Orleans, os Maravilhas. E vamos desejar boa sorte para eles, que tenham muito sucesso, que corra tudo muito bem para eles. E aproveito este tema, Mãezinha, para desejar um ótimo domingo a todas as mamás e muito especialmente para a minha. Um beijinho.

ama loucamente. E vamos continuar com o tema Nuno Ribeiro Calema, Marisa, e com o tema Maria Joana. E este tema foi pedido da parte da Cristina para os filhos, o marido, as manas, os cunhados, os sobrinhos, a mamã, sem esquecer o netinho. Ela deseja um bom domingo de Ramos com muita paz e amor, e sem esquecer, claro, os animadores e todo o auditório. Portanto, um bom domingo de Ramos da parte da Cristina para todos. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios.

tempos com o tema Acreditar. E vamos continuar com os Némanos. Ai, o Se Te Pegar. Aí que aqui não passa nada. Vou dormir mais cedo pra ficar pensando em você. Ei, meu irmão, dei um migué na minha namorada. Agora tô saindo pra balada. Com a área VIP toda liberada. Vem pra curtição. A festa tá lotada. Tem gata assanhada. Rolando meu clima com essa mulherada. Mas quando eu te contei, eu me apaixonei. Nos olhos de uma víbora, uma casca vem. Dias quentes, noites dias de domingo é grande a tradição. Desfile, jete no braço, na justosa posição. Uns vão apagar a promessa, outros a passar um bom serão. Há festas por todo lado, rua abaixo, rua acima, feiras já no idegado e boa gastronomia. Mas tudo aguarda para a noite, onde a concertina é rainha. Vira, vira e torna a tirar, as voltas do dia são boas de dar. Vira, vira e vira de ouro, as voltas do dia eu também as dou. Vira, vira e torna a tirar, as voltas do dia são boas de dar. Vira, vira e vira de ouro, as voltas do dia eu também as dou. Chegam as concertinas com o sol a regar. O povo vai-se chegando, a roda vai-se formar. Vem gente de toda a parte para tocar e para cantar. Cantigas ao desafio e as modas populares são os sorrisos no rosto, são teus olhos a brilhar. Depois vira, vira e torna a virar, e as voltas do vira são boas de dar. Vira, vira e vira de ouro, e as voltas do vira eu também as dou. Vira, vira e torna a virar, e as voltas do vira são boas de dar. Vira, vira e vira de ouro, e as voltas do vira eu também as dou. Aí entra o matador e começa a gritar. O povo larga e rola e o vira vai começar. Escolhei um par bonito e erguei as mãos ao ar. Vira, vira e torna a virar, e as voltas do vira são boas de dar. Vira, vira e vira de ouro, e as voltas do vira eu também as dou. Vira, vira e torna a virar, e as voltas do vira são boas de dar. Vira, vira e vira de ouro, e as voltas do vira eu também as dou. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. nós vamos curtir até o dia chegar. Vou para a folia. Olha, agora sou eu que já estou a perder a cabeça. Justamente estamos a chegar ao fim. Talvez seja por isso